cedere peccato negli ori mai nobri sarà triunfar. Coraggio, oh crenti, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus a quem deves do corpo exaltar. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Benigno, qual morto até na rocha eterna firma tua fé. Verá-se teu dito de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce.